Chegou o grande e inesquecível dia. Há 6 décadas atrás, estava sendo criado um sistema de som tão perfeito e cristalino que jamais seria esquecido pelo povo paraense. Estava nascendo ali uma grande história que iria mudar o cenário da cultura paraense. Esse sistema de som foi criado pelo lendário Orlando Santos, que com sua sabedoria batizou de sonoro Esplêndido Rubi. Assim, o sonoro Rubi foi aclamado e respeitado em todo o Pará. O Rubi sempre teve uma equipe de montadores e produção respeitada e comandada pela segunda geração, tendo como frente o mestre DJ Gilmar Santos e sua família. O lendário sempre foi a palavra-chave do Rubi. Por isso sempre foi chamado de primeiro. Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É lendário Rubi. É lendário Rubi. Aparelhagem que por onde passava embalava todas as estruturas. Por isso, também ganhou o apelido de Poderoso. Poderoso. Ah, é claro. O primeiro, a gente nunca esquece. O primeiro, a gente nunca esquece. E para o lendário ficar melhor, agora a história continua com o encontro de gerações. O encontro de gerações. DJ Didio Boy. DJ Didio Boy. O garoto que encanta multidões. E a volta do DJ que o Pará consagrou. O mestre. O mestre DJ Gilmar. DJ Gilmar. Venha viajar com ele. Venha viajar com ele. DJ Tubarão. Tuba! E DJ Jairinho. DJ Jairinho. Com vocês, a lenda viva das aparelhagens. O lendário. Lendário Rubi. Rubi Saudade. Rubi Saudade. Lendário. Você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. E a gente vai começando o nosso lendário. O corpo todo estremece com vontade de dançar. A moçada no salão até parece que vai voar. Com o som do Rubi. É um lendário na serra, só começando pra galera. Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Rubi, dá-lhe meu lendário! Tocando pra mim e pra ti. O lendário. lendário. Esse é o som do Todo-Poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Remexe, gatinha, remexe, gatão. Ao som do rubi no meio do... Espera aqui, agradecer com muito carinho, galera do Reprise. Acorde. E deu pontapé inicial. Veste pra cima. Puxa aqui na Stefa, agora chega o lendário rubi. Com quinte gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quinte gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quinte gritando rubi. Remexe pra cima, é bola pra baixo, girando com pin e gritando rubi. Olha meu parceiro Paulo Saudade, tá na área com o Jairinho, um abraço pra você. Kim Marques e Rubi. Givaldo Gravações CDs. Bora, Giva! Este é um som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso. Você jamais vai encontrar outro igual. Remexe, gatinha, remexe, gatão. Ao som do rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola. Amiga Tabiana e o Valdo, já marcando presença aqui, tá com o Jairinho. Um abraço pra você. Rebola pra baixo, girando com quim e gritando rubi. Remexe pra cima. Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não te ligar, batendo aquele papo informal. E nos olhos verdes. É... Olha meu parceiro, Silva da Marambaia! E aí, Silva? Como é que é? O de princesa só anda sensual. Querendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. E pode? Pode ser então um outro cabeludo. O mesmo ladrão de coração, um ator principal, ou mesmo papudinho. Pode vir que eu não estou sozinho. Vim, meu mamão, vim! Oh, meu... Amiga Verônica do aeroporto, já marcando presença aqui, um abraço, Jairinho, você. Oh, como é que é, Street? Meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra mim dar seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião. É uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Dá-lhe meu rubi. Oh, meu amor, veja pra quem tá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem tá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Gato, meu parceiro Gato Negro, galera marcando presença hoje aqui no Lendário. Um abraço pra você. Lua cheia, minha sereia, minha sereia. Égua agora, tubarão. A praia está tão deserta e as ondas já rolam. A brisa molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchete. Começando aqui na Stefan pra galera, o nosso lendário Rubi. Olha o meu parceiro Melo pro Monte. Galera, já chegamos juntinho. Um abraço, Jairinho, a vocês. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta. As ondas a rolar, a brisa molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchete. Chino lendário! Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai na Baía de Guajará. Quando eu vi você. Olha meu parceiro Edson, DJ Edson, alô Patrícia, galera já curtindo o nosso lendário. Hoje aqui na Zefa, a gente quer abraçar com muito carinho. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de te dizer, sem você não sei viver. Amiga Ingrid, meu parceiro Carlinho, pula galera aqui no lendário, um abraço, valeu. Não sei viver, sem seu amor, sou capaz de enlouquecer. Olha meu parceiro Blade, alô Thiago. Galera, já curtindo o lendário. Um abraço pra você, viu? Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai na Baía de Guajará. Tarde demais, perdi a condição de te dizer, sem você não sei viver. Sem seu amor sou capaz de enlouquecer. E sem você, meu amor, não sei viver. Sem seu amor sou capaz de enlouquecer. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Quero aqui abraçar com muito carinho os amigos do Shopping. Hoje aqui marcando presença no lendário. Abraço, Jairinho, a vocês. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República. E a gente vai curtindo o lendário. Chegando mais uma. Tiro no gás! Essa é uma linda história de quem chegou por primeiro aqui e que ficou na lembrança do amor que nunca esqueci. Ele é lindo e charmoso, é o som que a gente quer, é um cristal poderoso, o sonho de toda mulher. São cristalino de amor e paixão. DJ Jairinho. O meu coração, gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso DJ Jairinho. São cristalino de amor e paixão. Que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar. Faz a vaga! É o poderoso Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. É o poderoso. Os amigos do copo, hoje aqui marcando presença, um abraço pra vocês. Rubi, vamos lá! Rubi, Rubi, Rubi, é o poderoso Rubi. Rubi, Rubi, Rubi, é o poderoso Rubi. Rubi e Alberto Moreno. De amor e paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso Rubi. E são cristalino de amor e paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. É o poderoso Rubi. Rubi, é o poderoso Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Vibrante, emocionante. Isto é Rubi. Onde a técnica busca a perfeição. E a gente vai esquentando nas defas o nosso Rubi. Como é que é? Parceiro DJ Clauson, meu parceiro Hulk, toda a comitiva aqui, já curtindo o nosso Rubi, galera de Mosqueiro, um abraço pra vocês. Givaldo Gravações CDs. E aí, Giva, como é que é? Pega uma forra, popô. Considerado do Sideral, já aqui curtindo o Rubi, valeu! Santos da Ilha, já marcando presença hoje aqui. Um abraço pra você. Olha meu parceiro Vladimir. Um abraço pra você, Vladimir. No Rubi. Alô, Manu, um beijão no coração pra você. Amiga Márcia Pati. Alô, Silva, beijão no coração pra você. Alô, Josi, como é que é? Só no caqueado, caqueado. DJ Jairinho. Para que Jairinho Tubarão. E meu parceiro DJ Dino Boy. E logo mais tem o mestre. CDs. So turn up the bass so we could wind up our waist. E aí, arqueiro! Um abraço pra você! Hold on, hold on. E aí, Rosinha, tá na área! Japonesinha! poderoso Rubi. Melhores da saudade pra você. Ele, DJ Jairinho. Bora viajando e no sul, né, Gardinho? Olha só, gente, dia 29 de junho, lançamento do Liberal, lá na passagem. Você não vai ficar. Passagem Celina, é isso, meu filho? Vamos lá! Eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais... Pego cabeça de motor de geladeira, você tá aqui no Rubi. Por você... Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, com você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Uou, uou, uou, xalalala. Uou, uou, uou. Olha, meu parceiro Leandro Chuvita, já aqui do Latino, um abraço pra você. Quando eu estou sem graça e triste, porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Uou, uou, uou, xalalala. Uou, xalalala. Givaldo. Você. Com você, com você. Olha, meu parceiro Adriano de Paragominas. Hoje aqui no Lendário. Feliz com você, com você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Bora recordando e dançando agarradinho. Vem amor, vem amor. Vem amor, vem sentir meu calor. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. DJ Jairinho. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa do beijo. A quentura de nosso suor. Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Você no meu coração. Eu sei que é infinito nosso amor. Nossa vida é uma flor, que é amor em forma de canção. Olha, meu parceiro Clóvis, plataforma. Hoje aqui, japonesinha, tocando presença. Um abraço. Saudade já na área. Vem amor, vem amor. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é. Estou nosso suor. DJ Jairinho. Vem, você me dá de inspiração. Em cada verso uma emoção. E aí, arqueiro? De você dentro do coração. E aí, meu bem? Diva! Eu hoje lembrei muito de você, por isso vim aqui pra lhe dizer, desta saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. Amor, agora que te vi senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza. Amiga Bia da Pedreira está aqui com a gente num lendário. Coração, um abraço. Olha, Givaldo, chegou teu filho aí, viu? Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado, sentir nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. E agora vai chegando o Juntinho, hoje aqui na Zefa, o nosso lendário Rubi. Só começando, tem muita coisa pra rolar pra galera. Rubi, saudade. Amor, eu hoje lembrei muito de você, por isso vim aqui pra lhe dizer. Olha, meu parceiro, Frank Contador. Deixar a tua boca. Está de volta no Rubi. Um abraço pra você, Frank. Amor. E aí, Paulinho? Senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza que você me ama e meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Olha a equipe, os amigos do Copo. Hoje aqui marcando presença, meu parceiro DJ Jorge Luiz. Tá com o Jairinho, valeu. Alô, Popó, cadê o apoio? Cadê você? Bora viajando e recordando no lendário! Que saudade! Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. E somos dois. E aí, estou. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouro de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Jairinho. Vou encontrar. Gostei, gostei. quero demais. E a gente vai recordando no lendário. Eu não sou o tipo de homem que açoita alguém. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. E o amor? Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Você está no Rubi. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza. Olha meu parceiro baixinho da borracharia. E seu grande amor, a Laura, já marcando presença aqui. É gostoso demais esses momentos. Cássio, seu para, aproveite enquanto atende. Olha meu parceiro Evaldo, já chegando juntinho. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Para que a vida é bela. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Vem dançar. Vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso, poderoso. É gostoso demais. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu pai. E aí, baixinho? Enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida é bela. A vida é bela, mas... Família Metralha, saudade! O Jaquinho do Lendário, um abraço pra você, está com o Jarinho. Pegue, vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. E eu sou seu fã. Você está no Rubi. Poderoso Rubi. Silva da Marambaia, como é que é? Fale o que você quiser falar. E bastão, meu amor. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso. DJ Jairinho. Jairinho. Preciso de você. Você. Vai embora! Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Sidney. Galera, já curtindo aqui o nosso lendário. Um abraço pra você. Olha o meu parceiro Berna. Um abraço, Jairinho. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso desse amor. Preciso desse amor. Preciso de você. DJ Jairinho. Você é tudo que eu. Para que é Jairinho, o Tubarão, DJ Boy e o mestre DJ Jumaçã. Givaldo Gravações CDs. Vocês, vamos lá! Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E aí, Chicago? E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair e pra conhecer. Pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Aqui abraçar com muito carinho, meu parceiro Todd. Ele e toda a comitiva aqui no lendário tá com o Jairinho. Abraço pra você, vamos lá! A minha vez vai chegar, e com esse tal de tudo. E aí, Chicago? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. E a saudade da Stefa! Música. noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. E aí, meu bem? Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Olha meu parceiro DJ Thiago Cereja do Rubi da Conjarino. E dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Olha meu parceiro Todd pra Cideia com muita mãe e carinho. Ego agora ele vibrou, meu irmão. Só não vai chorar. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Olha o meu parceiro DJ Edson e o Ju, o Shaquino Rubi, só de boa com o Jarinho, mais uma! Rubi! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Valdo Gravações CDs. Alô, menina! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Parceiro Garrafada, alô baixinho, galera curtindo o lendário Rubi, deixa aqui na Zefa, como é que é? Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular, DJ Jairinho, pra mudar minha cabeça, eu preciso me encontrar, minha vida é uma rotina. E a família Flamengo hoje aqui com a gente, valeu! Queria ter o amor de um belo rapaz. Amiga Verônica do aeroporto hoje aqui com a gente, curtindo o Rubi. Alô, Gabi Pressão! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou, não sei? Será que eu vou, não sei? você. Olha meu parceiro, Strick do Rubi, vem na guarda. Tá chegando juntinho com a gente, um abraço. De quem não quer, de quem não vive. O meu pensamento é ser de você. Olha meu parceiro, Blade da equipe. Acabou o sossego. Amanhã. É, tá na área. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contra. Para a menina que eu sou seu fã. Sou seu fã. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar. Olha meu parceiro Rubi das Rosas de Estátuas. A União High-Tech chegando juntinho. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Dá-lhe, meu lendário! E aí, Maciel? Promoto e Maciel, um abraço pra você, viu? Eu tenho você nesse momento de paz, de muito amor. Olha meu parceiro Bernardo. Puxa aqui com o Chino Rubi. Alô Sidney. Abraço pra você, garoto. Como é que é? Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia é eu totalmente em você. Em você. E nesse vai e vem explodimos de amor e prazer. Quero aqui abraçar com muito carinho a Isó, meu parceiro Gilvan. Já chegando juntinho no lendário. Um abraço. Saudade, saudade, saudade, saudade. É saudade. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter oração. Tubarão no seco não presta, meu amor. Traz logo uma cerveja daí. E não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu broto mais do que tudo. DJ Jairinho. Vida pode me dar. Eu amo meu broto. E a gente vai curtindo um lendário. Hoje aqui na Estefa, só começando, tem muita coisa pra rolar. O quarto está na peluca. Tem champanhe no gelo. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Suave. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra me esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. E o coração, meu amor? Está acelerado. Abraço aí, galera. Lambe sal. Hoje aqui no lendário. Um abraço pra vocês. Valeu. Está tremendo. Olha aí, Itamar, meu parceiro. De desejo. Meu parceiro Antônio da bateria. Desejo louco de te amar. Cabeça de motor de geladeira. E só. Só está faltando você. Já mexe o copo. Um abraço pra você. Estrigue. Pega logo um balde aí, quero ver. E as milionárias. Hoje aqui com os. Juntinho com a gente, um abraço. Beijando o coração. E o coração, e o coração. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. De vontade, de desejo. Desejo novo. De te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. E olha olhos tristes, não me deixa. Quero aqui abraçar com muito carinho o Talibã da Pedreira. Já juntinho com a gente. Tô aqui na área. Já curtindo o nosso lendário. Sem você não sou ninguém. E pense, não me abandone, meu amor. Não me abandone. Eu vivo sem você. Eu não vivo sem você. Pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Olha meu parceiro Ney Rogério, Jacostino Rubi, pobre sonhador. Sem carinho. Desmascarado já na área. Apoio, turma. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. A minha vida. Olha, meu parceiro Milton, a equipe Red Bull. Hoje aqui no lendário tá com o Jairinho. Um abraço pra você. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Sim, sim, sim.